c'est plus dur. Ah. Balade, go. Se percebesse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu, negou. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Roubando da morte, anulando a sentença, modificando a sorte, te fazendo uma presença, algemando todo vício, nego, só pra ajudar. Se a tua paz inexiste, faz sua parte pra mudar. Orações mal feitas, dissipando no ar. Sem fé, sem noção, sem uma reta pra chegar. Ninguém se importa, o grito ecoa, escorre pro ralo. Vai na fé, tijolo, afunda, ouro e prato, caralho. Sorriso falso, a dor no peito, a mão no berro, pra quê? Pedir a morte nessa ilha, zomba da sorte, por quê? Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. Tirando as pedras do caminho, te mostrando adiante. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu, negou. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu. Black Jay tirando onda, nego baixando em caixão. Muita mãe chorando em pranto por a situação. Como chegar nesse ponto? Eu conheço, você sabe. Foi o cano de alguém, não foi a fatalidade. Não se acuse, nem quero, mano, não é meu papel. Se derrubou, ajuda os mano a culpa e manda pro céu. Se Deus te deu um novo dia, mano, mais uma chance. Tirando as pedras do caminho, te apontando adiante. Cê quer falar de putaria, eu tô fora geral. Do mal que bate na cara, fode na vida real. Falou pra volta pra casa, pra te fazer pensar. Rimo por dias melhores, rimo pra Deus ajudar. Não me intrometo, nem posso pensar no filho. Se volta, se não fecharam numa treta, na volta na escola. Se tem comida na mesa, se tem uns pano pra vestir. Se tem um bisante mais forte, resistente pra fugir. Posso falar de respeito, miséria e fome, muito mais. Você pensando em Mercedes, puto e joia e algo mais. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. Tira essas pedras do caminho, te mostrasse adiante. Sem essa história de destino, carmocina, haha. Ninguém é escravo do jogo, tira esse rabo do lugar. É pra mexer com a cabeça, fazer o bobo tampar. Pra despertar a consciência, nego, sem relaxar. Milhares de pessoas sucumbindo a um pesadelo diário. Uma luta incansável pela sobrevivência. Você pode dizer que nada é perfeito, ou sina, ou destino. Eu digo que estamos dentro do fim, com os outros voltados pro começo. É destino roubar, é sina matar. Necessidade? Porra nenhuma. Milhares de pessoas com a barriga vazia, sendo assessoradas por escroques, filhos da puta, que só pensam na própria situação. Comunidade? Ha! Vai vendo. Não dá pra generalizar, mas meu, vai vendo. Quem se importa? Quem realmente se importa? Somos uma extensão do passado, cada um de nós. Se eu causar desconforto, foda-se. Todas as pessoas anônimas abençoadas por Deus de uma forma ou de outra, que ajudam e ainda se importam, que são a esperança de alguém, que são a palavra amiga de alguém, o incentivo de alguém. Eu digo um salve, são Filipes, são Renatas, são Ludes, são Júnias. Salve, salve, salve. Pessoas que eu conheço que fazem a diferença. Yeah. Salve. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu, negou. Se Deus te desse um novo dia, mano, mais uma chance. O teu futuro de presente te mostrar adiante. Você pediu, você pediu, você pediu, negou. Você pediu.